Rubi! E a gente vai chegando, vai tocando! Muito som hoje na Fazenda Show! Brega top da Fazenda e a tripulação tá chegando pra curtir o nosso Rubi, o show e as bacantes e mais Delcínio Rodrigues! Vai! É uma atrás da outra. Faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra! Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. E dance, dance! A moçada vai dançar e o portal vai já subir. O amigo Papão, o Leandro também, lá do Angeli, essa curtida, rapaziada de Guaraci, a equipe. É Raite. Alô, Dani Cabrita, eu vou te dizer, você é a primeira que manda ver. O que? Chegou pra ficar, Júnior Morinho, já vai detonar, detonar, detonar, detonar. Abraço especial, meus potentes do Brega, já são com a gente também, um abraço pra vocês. Esse portal te convido pra dançar. DJ Fábio e DJ Gilmar. Esses. Um abraço todo o bonde do Nova Dimensão hoje. Marcando presença aqui no nosso Som Rubi. Faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra. Faz, faz, faz, ô! E aí, galera do poderoso Rubi. Vem fazer a pedra, vem! Vou me entregar de corpo e alma, essa paixão. Não quero mais a solidão, apareceu em minha vida como meu anjo, a perfeita solução. Para sempre te amar e curtir o sucesso, que a carretinha do barão, desafio de sonoro vai tocar. Automotivo do Pará, pra conquistar o seu coração. Para um vermelho aqui que tinha a sensação, eu nasci só pra te amar e conquistar o seu coração. O amigo Eric, ele, o Elton, os passageiros da nave, estão com a gente no show das marcantes. Meu parceiro Nego da Elite, o amigo Breno Siqueira, ele é a sua mais uma. Toda a equipe Café Saúde também está no circuito. O poderoso das marcantes. Muita marcante! Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Quero meu amor só você. Não vai destruir, vem me amar. A gente mais tarde tem DJ Júnior Moreno aqui no Som Rubi. Tem também Jean Paulo. Quando isso, o Bruninho vai só girando, só aquecendo. Mais tarde o Trio Júnior, o bicho pega. E daqui um pouquinho aí no Palco Central tem Delcínio Rodrigues. Falou, meu irmão. Minha forma de dançar, meu jeito de ser feliz, muito amor no coração, é tudo que eu sempre quis. carisma com a galera faz queimar o coração. É o DJ Adinaldo comandando a atração. Comandando a atração. DJ Adinaldo tocando pra você. É o DJ Adinaldo fazendo você mexer. DJ Adinaldo faz você se balançar, comandando a atração. Pitbull do Pará. Valendo! Adinaldo que conquista corações. É o número um que contagia multidões. Me ouvindo, escute o que eu vou falar. Adinaldo é o DJ que contagia o Pará. Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação, no palco ele detona na sua apresentação. Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação, no palco ele detona na sua apresentação. Um abraço, meu amigo e parceiro DJ David Sampler. No palco ele... Ele está com a gente hoje. Alô, Big Big! É. A equipe Café Salt também! É e seu marido! Adinaldo. DJ Adinaldo. Do matador do Pitbull. Papai. Um abraço especial aos DJs, os votantes, são a gente. O amigo Panturrilha, o DJ Orelha, o DJ Cara de Pedra, o DJ Caveira também, o DJ Ursão e o DJ Bucho. Poder das marcantes no Pará tem nome. Poderoso Rubi. É uma atrás da outra. Uma atrás da outra aqui do Poderoso. Eu sei que vou encontrar o amor. Me faz acreditar porque sei que ele existe em algum lugar. E quando eu vivo me apaixonar, a luz da lua vivo a sonhar. Ele vai me emocionar. Vem, vem, vem meu animal tocar. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo com DJ Mário e DJ Ju. Comigo, Elton. Eu agito. Abraço você, Elton. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Elton, orelha de abano. DJ Mário e... O Sambler que falou. Qual é o agito? David, meu irmão. E dance! Alguém. Chega! Pra cima! Um, dois, três, vai! Olha o Big Big dando um show já aí no salão! Volta São Paulo, vai subir, vai pra cima da galera. O som do Treme Terra, do Cotupinambá. E Dedinho e Toninho, a gestão da multidão. Treme Terra do Pará, o guerreiro do povão. Opa! Agora eu vou falar desse som que é legal. Treme Terra do Pará, é o novo do Pinambá. O guerreiro está de volta, ele é um show de som. Com Dedinho e Toninho, é agito, é um show. Show, show. Com Dizidinho na Raulã, no programa na batida, todo dia está sucesso, ele toca as mais pedidas. Alta sonoro vai subir, vai pra cima da galera. O som do Treme Terra, novo Tupinambá. Dizidinho e Toninho, agitão da multidão. Treme Terra do Pará, o guerreiro do povão. Bora começar, meus potentes! Os potentes do Brega Sagra. E o bonde do Nova Dimensão. A união que deu certo! O poderoso das marcantes. E dance, dance. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir, vou para um lugar. O amigo Denivaldo, o Abelha. Fim de semana, vou zoar. O tio Bala também, o Raimundão. O Marreco, a equipe. Casinha, tô aqui. Yeah. dance. Papi dance. Poderoso Rubi, aqui você vive o sucesso que... Vai tocar, solta a batida, vai balançar. E a gatinha Cassiane, tá de bênção hoje, parabéns Cassiane, a rainha dos potentes. O Bigo Dego da Elige, é Alto Eric, os passageiros estão ali, Ben Siqueira, ele é a sua mãezona, rapaziada do Café Saúde também, um abraço. Poderoso das marcantes, é uma atrás da outra. Vambora embora, vamos logo se mandando a varejeira. Tô chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Love ela bem. A varejeira. Love ela bem. A varejeira. Love ela bem. A varejeira. Love ela bem. O nosso amigo Cap Ressalte tava com a gente em São Caetano ontem, curtindo o show do Rubi. Lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. Alô, galera do Rubi! E bora, e bora! Olha, vamos logo se mandando a varejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Varejeira. Varejeira. Vambora embora, vamos logo se mandando a varejeira. Tá chegando e tá querendo me aguçar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só fuma minha cerveja e com o outro vai dançar. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Eu vou pra festa pra tomar toda a cerveja. Dos otários que só pensam que vão mesmo me arrastar. Mas eu sou boba, eu só sei que isso é certo. Quando eu estou na festa, tô somente pra dançar. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Lá vem, lá vem. A varejeira. Polêmicas e os polêmicos da TF estão curtindo o som do Rubi. Sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Girando! Vou dar um giro primeiro nos Lunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e meio para a terra fininha. Abraço, Anjinha! Das mentirosas já estão por aqui. Um abraço pra você, um beijão! Certeza tá pular. Pelo Edson e Edson, meu irmão. É uma atrás da outra. Opa! Chegou, sou do povo, começou a construção, o poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade. O nosso amigo DJ David Sampler. Realmente é uma monarquia. Vou conseguir melhor dar nós, mas como ouro negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Só quero dançar, venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Vem cá que eu vou te dar um beijo. Vem cá que eu quero saciar o meu desejo. A rainha dos potentes agora vai dançar valsa. E com carinho vou beijar seu pescocinho. Valsa não vai nessa sequência aí. Ela vai dançar com todo mundo agora. Hoje eu só quero saciar o meu desejo. As suas mãos eu vou beijando com ternura. Seu amiguinho. Toda a minha equipe Uva. Também são a gente. Um abraço, equipe Uva. Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Hoje eu só quero saciar o meu desejo. O seu pezinho eu dou um beijo insinuante. E seu joelho eu dou um beijo excitante. E te pergunto se posso ir mais adiante. E te pergunto se posso ir mais adiante. Eita, eita, eita, beija na. Eita, eita, eita, beija na. Um abraço bonde dos talibãs da pedreira. Eles são a gente no setor. Estão aqui no Rubi. O amigo Silas da Terrome com Loa da TF. Um abraço pra você, garoto. E a Aline? E a Aline tá aqui com a gente? Toda vida é bom. Então! Eu sou que veio pra cuidar. Ele é potente digital. Peço pra você deixar do som. Tentando embora se em qualquer lugar. Combinante conquista meu coração. É o som que agita a multidão. É o meu momento de paradis. Daqui a pouquinho eu vou descer aí, então vem, vou dançar, eu quero dançar com ela. Todo mundo aqui, todinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Eu disse, eu te aço, são um jeito de diversão. Os marinheiros, caçadores estão no meio. Olha a barba. Guerreiros e... Nego da elite ali também. Big Brother, seguidores, hot boys e o tigrão. Pregue-se, acorrentado, estou curtindo de montar. Estrelas do príncipe, sinceros e sinceras, todo mundo a azarar. Príncipes do príncipe, príncipes da noite, estrelas do brega, acabam de chegar. Fenômenos do príncipe, bad boys, bad girls, sindicato, cachorrões, gaviões são fiel. 100% príncipe, tecno príncipe, galera príncipe, os talibãs a detonar. Olha sobre a gente, todo domingo acontece o Brega VIP aqui na Fazenda Show. E o nosso Rubinho Show e as marcantes detonando. Pirateiro! Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. anda bundas. Pirateiro, meu amigo, olha só que crueldade. Tô fazendo o maior sucesso nos quatro cantos da cidade. E dá! Só que toda essa fama pouco vai adiantar quando você... DJ David Sample! Poderoso Rubi, aqui você vai viver o sucesso que marcou. Quando te encontrei, um brilho em teu olhar eu vi. Um brilho em teu olhar eu vi. Mas não deu pra imaginar um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. Não, mas o meu coração não paro de pensar em ti. É uma atrás da outra. Valendo! Venha nessa festa, vem dançar, vem se acudir, vem agitar, que a busca demolidora do tal já vai tocar. A força da destruição vai te levar, vai te envolver, te conquistar, vai fazer você dele. Peixe potente, estão com a gente. Um abraço pra vocês. Você vai dançar. O ponte do Mama Chimensão. Você vai dançar. Você vai gostar. Comércio, o amigo Dragão, Bola de Fogo, DJ Daniel Cardoso, Alô Rick, esse arrebenta, Molidora do Tauá, vem dançar com Premier, a força demolidora do Tauá, High Lady e o Tecnobrega do Premier, e dance. We'll be right back. pouco mais, você vai dançar. Te comprei, você vai gostar. Tem que não pegue um pouco mais, você vai dançar. Vem dançar. Vem dançar com Premier, a demolidora do Cauá. Vem dançar. Vem dançar com Premier, a fusa demolidora do Cauá. Vem dançar. Vem dançar com Premier, a fusa demolidora do Cauá. Vem dançar. O amigo Neguinho pro Monter. Um abraço pra você, Neguinho. Um cheiro especial. O poderoso das marcantes é uma atrás da outra. E faz a pedra do Rubi, eu quero ver. Meu amor, entendo. Parceiro Neguinho pro Volter, tá aqui com a gente, bora Neguinho, sucesso! Poderoso das marcantes. O poder das marcantes. O poderoso da... Poderoso Rubi. Meus potentes são com a gente. Os potentes do brega. Já curtindo o Rubi. Vem comigo, vem dançar. Essa dança muito louca. Muitos passos vou mostrar. Rapaziada no bonde, nova dimensão. Curando. Estão ali também. Galera balançar. Rapaziada no café, salve. Reunida para festa. Faz a pedra. Faz o T que eu quero ver. Didizinho e Toninho faz a tribo estremecer. Segura! Então vem, faz o T, faz o T, faz o T. Bora, Neguinho, desse jeito. Faz o T, faz o T que eu quero ver. A gata bate com o T, faz a tribo enlouquecer. Que bom! Poderoso Rubi, aqui você vive o sucesso que marcou, fazendo o seu sucesso sempre. De uma vez, o amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez, pense em mim, pense e verás. Eric Wilton, para os passageiros da nave. Tenho certeza que teus olhos. O amigo Brenda Siqueira. Ele é só mais um, está ali também. Um abraço. Não dependem de meu corpo. Nego da Elite, o Serra Serra. É ele, só nego. Dessa vez, pense em mim. Serra Serra Serrador. E se verás, não acabará. Quantos balde você já cerrou? Mas. Se vai, eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas então, fica comigo agora. Jamais me diga vou embora, pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo e tenta, mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escuta. Escute o que tenho aqui dentro. Tenho certeza que teus olhos... Olha só, gente, muito bom mesmo. E está com vocês aqui nessa festa maravilhosa. Os pensamentos não dependem de... É o Brega VIP da Fazenda Show. E todo domingo só tem Rumi, o show e as marcantes fazendo muita onda. E convidados, o nosso convidado de hoje, Neguinho, é nada mais, nada menos que Nelsinho Gererê Rodrigues. Mas essa é a realidade. Tanto tempo se vai, eu só vejo nós dois. Equipe Café Salge, estão ali na frente do Rubi. Me contaram que estás arrependido, de vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade, pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti. Sei que posso te encontrar a qualquer hora, só não sei como é que eu posso reagir. Se recebeu uma mensagem que não dei pro celular, ela diz tudo o que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só espero você decide voltar. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, momento... O amigo Jojo! Galera, já dei... Tá aqui também, bora Jojo! Sorri, junto com Super Pop, pois é só uma guia de fogo e a GDA pra me fazer te esquecer. Sensual, a explosão conta. Não tem mais uma pra você curtir. Poderoso Rubi das Marcantes. Sucesso! Givaldino, meu parceiro, há quanto tempo? Meu amigo Wendel. De boa, sou da Mânia, aqui no Som das Marcantes. Foi por você que eu me apaixonei. Coisa boa. Perdidamente. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Meus carinhos, eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. Se ninguém dá. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você. Cadê as perigosas, hein? As abelhinhas estão chegando. Elas vêm voando, cheio de mel. Estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero. Rubi! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu corpo. Som que bate forte. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos... Minha amiga Eva! Assim, assim... Estarei com a gente, um beijo pra você! Rubi, Rubi... DJ Ali! Rubi, Rubi... E também aqui no Som do Rubi! Rubi, Rubi, Rubi... Tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi... Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, Rubi... Tu és... os portentes do Brega. Eles são com a gente hoje, fazendo muita onda. Também um bonde do Nova Dimensão. Sucesso! DJ Maluquinho, seu batidão. Poderoso Rubi é uma atrás da outra. Sucesso! Cai a madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? O amigo Chivaldinho, ele e o Wendel. Estamos aqui, um abraço pra vocês do seu amigo Vera Guarda Bruninho. E no peito a solidão, por que que faz assim? Eu te amo demais, mas de que a mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega, a cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. E bom. Eu sinto um vazio no peito. E a gente vai só começando, gente, faz assim. O nosso Rubinho Show e as marcantes. Te amo demais, hoje pra vocês, de que a mim, aqui, amor não na Fazenda Show, tem pena. Brega VIP! Falta calor, falta. Eu quero dançar contigo. Tamo ali. Nós vamos se divertir. Vou pegar tua cintura. Deixa de frescura. Vem pra festa do Gubi. Gubi. Não é muito invocado. Tu sabe. Sempre leva multidão. Faz a festa do Gubi. A festa do babado. Você vai se divertir. Gubi. Eu quero dançar contigo. Xanana. Nós vamos se divertir. Xanana. Vou pegar tua cintura. Deixa de frescura, vem pra festa do Gubi. É o Chivaldinho! Manda um Serginho por aí, meu irmão. Tudo pai d'égua, tudo Serginho. Multidão! Que bom, que bom. Faz a festa do Gubi, a festa do babado, você vai se divertir. No portal intergaláctico. Quem é? Lá vem o DJ Gilmar. E ele? Também tem DJ Wesley, a Dani Cabrita junto com o Júnior Moreno. No portal. Alô, preto! Lá vem o DJ Gilmar. Também tem DJ Wesley. E daqui a pouquinho tem DJ Júnior Moreno detonando muito som. Em seguida tem Apolo. E Massage, o trio se une. E o bicho pega. Faz a pedra do Rubi. Hoje ninguém fica parado. Você vai se divertir. Faz a pedra do Rubi. Vai dele gosta. Faz a pedra do Rubi. Vai dele gosta. Faz a pedra do Rubi. Hoje ninguém fica parado. Você vai se Rubi! Vem dançar com a dona Vika. Um abraço, Hulk! Tá aí com a gente, fala, Hulk! Com a dona Vika, com a dona Vika, nós vamos aprender a dançar com a dona Vika. Com a dona Vika, com a dona Vika, nós vamos aprender a dançar com a dona Vika. A gente brinca. Mexe e balança, com a dona Vika todo mundo se encanta. É o fantástico novo do Pinambá. O povo grita, dona Vika faz o quê? A gente brinca, mexe e balança, com a dona Vika todo mundo se encanta. É o fantástico novo do Pinambá. O povo grita, dona Vika faz o quê? A mamãe e o papai. Vamos nessa no giro! Já começando o nosso Rubi, o show e as marcantes. Hoje pra vocês aqui na Fazenda Show. Já começando, já girando! O poderoso das marcantes é uma atrás.